tudo, a vizinhança e a concorrência. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui, tá bem, vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita. De ouvir. E 30 Assombroso. DJ Paulinho da Adidas Produções. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, DJ, vou ensinar. Se é porcentagem, DJ, vou mais lá. 40% oral, 60% para o Zeta. 40% oral, 60% para o Zeta. 40% oral, 60% para o Zeta. 40% oral, 60% para o Zeta. 40% oral, 60% para o Zeta. Vamos pra cima, Armando. Bota o I30 no vermelho pra assombrar a concorrência. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, o que som é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. Luke som é Luke som e faz você mexer. E mexe. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou eu superei. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou eu superei. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. DJ Betinho Isabelense. Som automotivo não é crime. Vai chegando, empurrando, não te mete, sai da frente. O potente das marcantes, Lukeson é diferente. DJ Igor e Thiago, DJ Magno pra você. Lukeson é Lukeson e faz você mexer. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. E mexe, mexe, é o Lukeson Hi-Fi que enlouquece. Você me faz lembrar de tudo que passei. Foi bom quanto durou, passou eu superei. Você me faz lembrar de tudo que passei.

safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Pensar que eu sou cachorro, que eu vou quando ela me chama. Eu não sou cachorro, não. Que eu te amo que nem tu me ama, só na cama, só na cama. Eu te amo que nem tu me ama, só na cama, só na cama. Eu te amo que nem tu me ama. Mas não me vem de bem querer, dizendo que me ama. Hoje vem cheia de amor, que eu tô cheio de grana. Mas não me vem de bem querer, dizendo que me ama. Hoje vem cheia de amor. Meninas que gostam de putaria, putaria, putaria. Vai com a bunda pra baixo e pra cima. Pra baixo, pra baixo, pra baixo e pra cima. Vai com a bunda pra baixo e pra cima. Pra baixo, pra baixo, pra baixo e pra cima. Aquele pique braçado do embora. Só não pode perder ali. Mais ou menos assim, tá ligado? E 30 assombroso. Ela fica novinha e rebola, e aí tu grita. Ela vem e rebola, e aí tu grita. Dá uma sentada fora, e assim tu me segura. Ela vem e rebola, e aí tu grita. Fica novinha e rebola, e aí tu grita. Ela vem e rebola, e aí tu grita. Dá uma sentada fora, e assim tu me segura. Vai, vai, vai. Seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta. Seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, chamava de safado e coisa e tal. Eu tranquilão numa boa, já não percebi que não tava. tô normal. Já que pediu, tanto sentiu, hoje tu vai passar mal. Quem se libertou, levanta as duas mãos e vem com o canobe assim. Eu vou, hoje eu vou pegar geral. Eu vou, hoje eu vou pegar geral. Eu vou, hoje eu vou pegar geral. Mate esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho, seu amigo, no escuro eu sou perigo. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer, eu quero poder. A Jessica tá louca, pra te enlouquecer, mas eu quero poder. Tá louca, tá te enlouquecer. Mas quero poder. A Jessica tá louca. Assombrando a vizinhança e a concorrência. E 30 assombroso. Assombroso. Seta, seta, seta, kika, kika, kika, kika, kika, seta, kika, seta, kika, seta, kika, seta, kika, seta, kika, kika. Todo mundo na palma da mão. Bate o pezinho tremendo, bumbum. Aqui no baile o clima tá gostosinho. A putaria desenvolve. Ela senta, senta. Ela quica, quica. Ela quer por baixo, ela quer por cima. Ela senta, senta. Ela quica, quica. Ela quer por baixo, ela quer por cima. Ela senta, senta. Ela quica, quica. Ela quer por baixo. DJs Caio e Galo, produzindo e mixando os melhores vídeos. Você só tem cara, mas sei que tu não é bobo. Tu vale, vale, tu perde a linha e faz várias coisas loucas. Ô, moça, vou colocar com força. Assombroso, esse manda concorrência pra Mané. lepo, lepo. Eu quero todas as meninas pra fazer o lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, ela vem sentando, lepo, lepo, ela vem sentando, lepo, lepo, ela vem sentando, lepo, lepo, sentando. Everybody dance, sabe ser DJ? Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei. Então anda logo, som na caixa. Espera aí, todo mundo, espera aí. Deixa esse carro. Brincadeira comigo! Eita porra! E 30 assombroso. Sinta agora essa qualidade. Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, só pra camisa ou short. Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte. Uma moeda, um passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador. Só a mãe vadia perguntando quanto você ganhou, jogando na cara que tentou me abortar, que tomou umas 5 injeções pra me tirar. Quando era nenê tentou me vender um mapa de vez. Quase fui criado por um casal inglês. Olho roxo, escoriação, porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Por quê? Não pensou antes de abrir as pernas? Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. Seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Essa faz um brinde, a riqueza vem em dobro. Boy do charme tá de volta, segura o retorno. Hoje é meu dia de sorte. Agora vamos pra cima, Armando. Bota o I30 no vermelho pra assombrar a concorrência. Posso te falar qual é o esquema? Viver de ostentação é a solução e não problema. Oh, oh, oh. E o lema é se adiantar. Com dinheiro no bolso, chama as gatas pra brindar. Que que hoje eu tô suave e bright. Assombroso, esse manda concorrência pra Mané. Pula em mim, perereca, eu duvido. Tu aguentar uma dessas, fica em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Eu vou gostar. Vem que eu vou atrás de tu. Eu vou gostar. Vem que eu vou atrás de tu. É na pressão, meu brother. Aí, posso falar? É só essa loucura, jeito. Chego a ficar arrepiado. Parece uma laranja, parece um limãozinho. Vem pra cá, mulher! Senta, faz 360 em cima da minha piroca. Faz 360 em cima da minha piroca. Faz 360 em cima da minha piroca. Quem ouve, curte o som potente do automotivo e 30 assombroso. Vizinhança e a concorrência. E 30 assombroso. Fica em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Eu duvido. Tu aguentar uma dessas. Fica em mim, perereca. Pula em mim, perereca. Eu vou gostar. Vem que eu vou atrás de tu. Eu vou gostar. Aí, posso falar? É só essa loucura, jeito. Chego a ficar arrepiado. Parece uma laranja, parece um limãozinho. Vem pra cá, mulher! Senta, faz 360 em cima da minha piroca. Faz 360 em cima da minha piroca. Faz 360 em cima da minha piroca. Gostosinho, no meu, bambu, com o seu. Tá assombroso, vai mexer com seu corpo. Tudo certinho, tudo certinho. Passa atenção pra ela. Passa atenção pra ela. Tudo certinho, tudo certinho. Passa atenção pra ela. Atenção pra ela. Pra cima, armando. Bota o I30 no vermelho pra assombrar a concorrência. Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal. Que isso? Ai tá gostosinho, ai tá na moral. Desce rebolando pra poder ficar legal. Desce, desce, desce, desce, desce, desce rebolando. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce rebolando pra poder ficar legal. Tu desce devagar rebolando em cima de mim. Tu desce devagar rebolando em cima de mim. Novinha, o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. Patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. Take pictures while you do your dance. I can make you famous on Instagram. Hot damn it. Woo. Your booty like two planets. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. A mulherada fica doida. Vai, eu vou rebolando na frente. Você encaixando, você encaixando, você encaixando por trás. Eu vou rebolando na frente. Você encaixando por trás. Vou rebolando na frente. E você encaixando por trás. Docinho que tá mandando. Docinho, vê se aprende. Docinho que tá mandando. Docinho, vê se aprende. Tira nara, tira nara, nara. Com os DJs Caio e Cássio, é na pressão, meu brother. Pa, pa, pa, pa, nem me xerecão. Caralho! Fica nem me xerequinho. Oi! Tá nem me xerecão. Fica nem me xerequinho. Tá nem me xerecão. Fica nem me xerequinho. Se tu for educada, até parto pra tua amiguinha. Senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, senta nem, aperta o fininho, fininho, fininho, fininho, fininho, fininho. Ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela foi beijar na boca, falou que sentiu cheirinho. Normal, mamãe passou maconha em mim. Normal, mamãe passou maconha em mim. Só quem gosta do golzinho, no baile cantando assim, cantando assim. Normal, mamãe passou maconha em mim. Normal, mamãe passou maconha em mim. Hoje ela vai te falar qual é o segredinho. A novinha anunciou quando sentiu um cheirinho. Deixei ela na patrulha, porque eu tô... Agora você vai, vai. A mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Agora é só putaria. Solta aí o pontinho que ela me excita. Ela desce, ela sobe. Ela desce, ela sobe. Ela pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixa, pula, encaixando na pica. Pula, encaixa, pula, encaixando na pica. Pula, encaixa, pula, encaixando na pica. Ela desce, ela sobe. Pula, encaixa, pula, encaixando na pica. Bota por cima, bota por cima, bota por cima, bota por cima da, cima da, cima da, cima da. Bota por cima da rola. Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta tudo em cima da pica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta tudo em cima da pica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta tudo em cima da pica. Ela arrebenta, aguenta, senta, tenta tudo em cima da pica. Eu gosto. Dá um tal, dá um tal de match, match, match. Já tô ficando maluco. Vai rolar uma foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Vai rolar uma foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Foda maluca. Assombrando a vizinhança e a concorrência. E 30 assombroso. Então vem de ré, abra a mala, encosta aqui. Tu vai assustar com grave da tua cara, eu vou rir. Se você tiver problema de audição, nós não responsabilizamos por qualquer dano causado ao seu ouvido. Bota o I30 no vermelho pra assombrar a concorrência. Vem de ré, abra a mala, encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré, abra a mala, encosta aqui, encosta aqui. E as mixagens fica por conta de quem entende de som automotivo. Caio e Cássio. Tá bem forte. O grave tá bem forte. Se ligar nessa parada. grave tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, e tá tocando muito, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá deixando o seu som mudo. Então vem de ré. E 30 assombroso, esse manda concorrência pra Mané. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, o grave tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte. E tá tocando o grave, tá bem forte, tá bem forte, tá bem forte, tá deixando o seu som mudo. Som